bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia maravilhoso, bom dia cheio de bênção. É um dia maravilhoso. Show de bola. Bom dia. Que dá pro seu dia. Bom dia. Me dá uma bocetinha. Bom dia. Me dá uma bocetinha. Bom dia. Me dá uma bocetinha.